vivo por isto. No salão de baile da Catedral da Torre da Lamentação Escarlate, minhas adoráveis irmãs Codas saltam, giram e atacam ao som da percussão da dança sangrenta. O perfume de cobre penetra fundo minhas narinas dilatadas. Nós saltamos, dançamos e cortamos uma à outra. É tão suave quanto um abraço medido milimetricamente, embora realizado com uma velocidade assustadora. Talvez seja o mais próximo que eu vá chegar de amar. Máquinas feitas da junção de mulheres e armas, trabalhando com imensa precisão, a ponto de nascimento, sexo e vida serem retratados perfeitamente nesta coreografia. Uma dança espetacular em sua beleza indescritível, em sua violência sagrada. Uma atinge a outra, o vinho sagrado de nossa existência flui e se mistura. Nós nos tornamos uma só durante a dança sangrenta. Os filetes vermelhos de sangue logo irão desaparecer, curada pela maré vermelha genética que percorre nossas veias. Apenas a lembrança deste momento ímpar vai ficar. Os gritos e soluços, a lâmina que assobia cortar o ar. Eu vivo por isto. Da derrota. Olá, jagunçada, bem-vindos ao novo episódio dos Sete Jagunços, que é uma produção do site Arte Final, www.artefinalhq.com.br. Lá você acha os episódios anteriores dos Sete Jagunços, episódios do Pilha de Gibis, dos Sete Jagunços Comenta, além de colunas, matérias, reviews e muito mais. Siga-nos também nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, @artefinalhq. Em sua origem, no início dos anos 90, o universo Wildstorm foi um dos mais impactantes visualmente da Image. A criação de Jim Lee tinha todas as qualidades e também defeitos da nova editora. Mas com o passar do tempo, e principalmente depois da sua compra pela DC Comics, o universo Wildstorm trouxe um saldo bastante positivo. Stormwatch e Authority, várias fases interessantes de Wildcats e principalmente a melhor obra do início do século XXI, Planetary. Em 2017, a DC Comics decidiu reformular esse universo, depois de uma tentativa frustrada de integrá-lo ao universo DC nos 952. A proposta era simples. Uma pessoa conduziria os títulos desse novo selo, além de escrever o título principal, parecido com o que a própria DC já havia feito com Gerard Way e o selo Young Animal. E quem melhor para fazer isso do que o maior arquiteto do selo? Ninguém mais, ninguém menos que o velho bastardo Warren Ellis. Neste programa, vamos falar do primeiro ano do título The Wildstorm, o principal título dessa iniciativa. Eu sou o Marcos, e para me ajudar nessa missão nada secreta, temos os jagunços de ações táticas, o bandoleiro Dãozinho. E aí, amigos, como vai essa força tecnológica? O devoto Luigi. Esse podcast é estranho, e vamos mantê-lo assim. O bebê do século XX, Reginaldo. Opa, e aí? E o espartano Mauro. Como diria Cold Cash, hora da porra do show dos profissionais. Não sai daí, que no próximo bloco nós vamos descobrir se esse novo universo funciona e se o Warren Ellis conseguiu reformular o gênero de super-heróis mais uma vez. From inside. Dez mil anos atrás, enquanto fazíamos rudes gravuras nas paredes das cavernas, duas naves alienígenas penetravam aqui na Terra. Uma nave continha os últimos dos Demonites. Uma raça demoníaca que um dia dominou a galáxia. A outra nave continha um grupo de querubins. Nobres guerreiros que derrotaram os Demonites e trouxeram paz à galáxia. Os querubins conseguiram se assimilar à raça humana, enquanto os Demonites começaram sua guerra de conquistas secretas. Ao longo dos anos, os querubins perderam contato com seu computador vivo, Void. Eu a descobri há 2 anos. Ela me contou sobre a ameaça que os Demonites representavam, não só para o nosso mundo, mas para todo o universo. Eu imediatamente comecei a reunir os querubins e seus descendentes numa equipe de ação secreta, os White Cats. Vamos começar falando do autor, né, que é o que a gente costuma fazer aqui no Sete Jagunços. Quem é o velho bastardo, Luigi? Cara, ele é simplesmente um roteirista cinquentão de Essex, na Inglaterra, que tem na sua bibliografia obras como Authority, Planetary, Red, Transmetropolitan, O Homem de Ferro Extremis, e principalmente a façanha de nunca ter ganho um Eisner Awards. Se você é novo no mundo dos quadrinhos, ele é bem conhecido por seus comentários socioculturais, tanto através de sua presença online, assim, que ele está sempre em redes sociais, quanto na temática dos seus roteiros e artigos que abordam sempre o transhumanismo, né? Principalmente as questões da nanotecnologia, transferência mental e principalmente aprimoramento humano, assim. A gente até discutiu isso no podcast de Lazarus lá atrás. Foi ele que deu a dica para o Greg Hooker para trabalhar a personagem de Forever. E na maioria das vezes, esses temas do Ellis, eles surgem em meio assim, a recombinação, a sistematização de velhos conceitos ou universos ficcionais, que é o caso da Wildstorm, né, que é a nossa pauta hoje. Falando lá no início, na introdução, que o Warren Ellis, ele foi o principal arquiteto do selo, né? Com aqueles títulos como Stormwatch, que depois evoluiu para o Authority, e o Planetary. Fala um pouquinho da importância desses títulos para essa indústria vital, Dãozinho. Eu acho que a importância é, no mínimo, desmedida. Eu vou falar rapidamente, porque já abordamos o assunto em 2 podcasts para lá de especiais, né? Os episódios 16 e 17. Do Sete Jagunços, que foi o Authority versus Supremos versus Poder Sonolento, né? Então, eu acho, né, que você nem precisa conhecer, assim, bem o que vinha sendo publicado assim, antes do momento que a Authority chegou nas bancas, né? Mas, assim, com certeza, 80% do que veio depois foi influenciado diretamente por esse lançamento, né? O Ellis, ali, ele ditou as bases da indústria, do que seria a indústria dali pra frente, por uns bons anos, eu acho que chutaria assim por baixo, pelo menos uns 5 anos no mínimo, e pra ficar, né, a gente falou isso nesses 2 episódios do Sete Jagunços, pra ficar no exemplo mais óbvio em conteste assim, e significativo em termos de número, importância de mercado e até extrapolação da mídia, você quer ou quer não, é praticamente um resultado de Authority, né? Uma coisa vem nessa mesma linha, né? A própria Liga da Justiça mudou, não tanto, mas mudou, os Vingadores mudaram, e eu acho que o principal disso aí foi o público, né? O público passou a ver essas equipes e até os quadrinhos de forma geral de uma outra forma. O Planetário, eu já acho que o buraco é mais embaixo, né? É aquela coisa que falamos em alguns podcasts, aquele negócio meio Tarantino, de você pegar várias referências, criar uma obra ali única, no qual você reconhece todos os pontos, mas você não fica só preso a isso, né? Conta também lá uma boa história, pelo menos quase sempre. Você, como leitor, se diverte e ali ele dá aquela ventilada em conceitos do próprio gênero que às vezes parece estar meio esgotado, meio saturado, né? Então ele dá essa mudança grande, né? No cerne dessas ideias que já existiam rolando há muito tempo. E aí, como a gente falou, só para título de exemplo, a gente falou no episódio dos melhores do ano de 2017, lá sobre o Black Hammer, né? Black Hammer, o gibi de super-heróis bem coloridos que o Jeff Lemire publica pela Dark Horse, e lá ele faz exatamente isso, né? Ele pega ali várias ideias e transforma isso numa grande história que eu acho muito legal e bem divertida, sabe? Tem ali o melhor do Quarteto Fantástico, tem a coisa mais óbvia da Liga da Justiça, tudo escancarado. Mas eu acho que em Planetary ele humilhou. Foi lá no fundo mesmo, na origem de tudo, e cheio de aqueles conceitos sci-fi que só ele sabe fazer. E criou um troço assim tão foda, véio, que acho que ficou esperando 10 anos, né, pelo final, e a espera foi compensada, né? Encheu a gente de expectativa, demorou um tempão pra terminar a série. E normalmente quando isso acontece, acaba decepcionando, né? E pelo contrário, ele entregou tudo aquilo que ele propôs e até mais, né? Tanto é que é o que a gente falou, talvez seja a melhor obra do início desse século, né? E Mauro, o quanto você conhece do universo Wildstorm? Seja aquele clássico, né? Ainda na Image, no iniciozinho da Image, ou depois que o estúdio migrou pra DC? Eu posso dizer que de Wildstorm eu conheço praticamente zero. Não acompanhava Wildstorm, não acompanhei na Image, li muito pouca, algumas coisas esparsas de Team 7, de Stormwatch, assim, edições esparsas. Mas o legal desse The Wildstorm, eu comecei a ler de tanto que o Regi falava nele, e já me pegou na primeira edição. Depois, assim, até de vocês falarem, de tanta referência que eu vi, dá vontade de sair atrás para pesquisar, mas eu tô querendo fazer uma leitura diferente, ler o Wildstorm como uma coisa independente, sem ter conhecimento prévio, sem ficar fazendo correlação com os personagens antigos, para eu ver se, como história independente, se o Wildstorm vai funcionar do começo ao fim. E para mim, até agora, né, nessas 12 primeiras edições, funciona perfeitamente. Sem eu conhecer nada do que veio antes, eu já fiquei intrigado, a história já me pegou, fiquei ávido para ler outra edição o mais rápido possível. Olha, te falar que foi uma das melhores coisas que eu li aí nos últimos tempos. Vem cá, Mauro, onde é que tu tava na década de 90? Consegui sobreviver àquela qualquer luz da Image, né? Porque, porra, eu tava vendo aqui, pô, eu acho que eu li tudo na época quando saiu na Globo, né? A Gen 13, né? Wildcat, Cyber Force, Spock saiu pela Abril, a Youngblood saiu pela Abril, a Strike Force saiu pela Globo. Cara, vendeu muito isso, né? Eu lembro, né, nessa época quando saiu. Formato americano, papel bom, sabe? Que era bem diferente do que a gente tava acostumado a consumir nos quadrinhos formatinho da Abril. Com aqueles artistas, pô, e... Claro, a gente não pode falar da Wildstorm sem falar do Jim Lee, né? Jim Lee, que era a mente por trás do universo Wildstorm, né? Gen 13, o Stormwatch, o Wildcats, né? Questão de design, né? Levar conceitos rasos que foram desenvolvidos por Warren Ellis, né? Foram desenvolvidos por mais, eu acho que mais por Alan Moore, antes do Warren Ellis, né? O Warren Ellis entrou um pouco depois em Stormwatch. Mas, assim, cara, vendo um pouquinho da história da Wildstorm, a gente vê o quanto o Jim Lee foi sortudo, né? Basicamente, assim, quando ele criou os Wildcats, era simplesmente trazendo algumas coisas que ele já fazia, né? Fez sucesso com os X-Men, até tava discutindo isso no grupo, a gente fala em os personagens dos Wildcats, a gente vai fazendo paralelos com os personagens dos X-Men, né? De Gen 13 também, a gente pode, sei lá, pode misturar uns novos titãs com os novos mutantes. Quando a gente vê a história da Wildstorm, ele ter adquirido os títulos da ABC do Alan Moore, né? Que tava prometida a Rob Liefeld, né? Na época que o Alan Moore tinha acabado de fazer Supremo, e seria Rob Liefeld, só que ele tava quebrado. Aí o editor Scott Dunbar, da Wildstorm, surgiu com essa proposta com o Alan Moore. Aí Alan Moore jogou os títulos desde da ABC, Prometeia, Liga Extraordinária, Tomorrow Stories, Tom Strong, todos para Wildstorm. E logo depois a DC fez a aquisição, né, desses títulos. Lançaram também o Astro City, também do Kurt Busiek, né, nessa época. E o Warren Ellis lançou também fortes títulos na Wildstorm, que agregou ao catálogo, assim. Que eu quero dizer é o seguinte, que o Jim Lee, ele foi sortudo, cara. Ele foi sortudo, fez designs que eu nem acho bonito, cara. Eu acho que os melhores trabalhos do Jim Lee foram ali mesmo em X-Men, em Justiceiro. Quando ele já entra no universo Wildstorm, eu não gosto muito da arte dele. Uma coisa que a gente pode falar, a impressão que eu tenho em relação ao Jim Lee é que ele é um cara, gente, boníssima. Ele, não sei se é sorte, seria a palavra certa. Ele aparentemente, ele é um cara que todo mundo gosta. Então, ele mesmo nessa época, ele soube agregar com ele grandes nomes. Ele, por si só, era um grande nome. O pessoal fala que a Image, ela só existiu por causa do Jim Lee, né? Todos os outros artistas já estavam decididos a sair da Marvel e fundar a Image, mas eles só bateram o pé e foram quando o Jim Lee decidiu ir também. E além disso, mesmo depois que ele vendeu o estúdio para a DC e agora ele trabalhando numa função de chefia na DC, foi ele que fez acontecer esse revival, que não aconteceria, eu acredito que não aconteceria se não fosse o Warren Ellis. E o Warren Ellis já tinha dito que ele não queria voltar a trabalhar na DC. Ele saiu com alguns problemas de lá. E foi o Jim Lee que conseguiu trazer o cara de volta. Então, a impressão que eu tenho é que ele é um cara super gente boa, super boa praça. Todo mundo gosta dele. E não só a competência dele como artista, que você pode gostar ou não, mas ele ditou tendências nos anos 90, no final dos anos 80 e início dos anos 90. Todo mundo queria ser o Jim Lee. Além disso, ele é muito competente. Gente boa, viu? Porque eu tava lendo nesse livro O Mago das Palavras, sobre o Alan Moore. Quando ele foi comunicar a notícia ao Alan Moore que da aquisição da Wildstorm pela DC, eles foram se encontrar numa estação de trem, sabe? Cara, ele tava morrendo de medo, sabe? E o Alan Moore, admitia, sabe, na entrevista, que gostava muito do Jim Lee. Na verdade, a gente foi ver a história do Alan Moore e o Alan Moore nunca foi bom de negócio, né? Assim, levava muito a sério a palavra do Jim Lee, sabe? Ele gostava do Jim Lee, conversar com ele, trocar ideias, sabe? Isso fica bem claro nesse livro. Quer dizer, ir pra Alan Moore gostar de alguém, né? Deixa eu só fazer a minha defesa aqui rapidinho. O único motivo por que eu não li que saía da Image nos anos 90 chama-se falta de grana. Na época, rico dinheirinho contado ia pra comprar X-Men, pra comprar as coisas que eu gostava nas tradicionais e nem sobrava pra me arriscar na Image. O que eu lia de vez em quando é quando teve crossover com os X-Men, essas coisas. Se você fosse perguntar pro Dãozinho por que você não tava lendo na época, ele provavelmente iria dizer que era porque você provavelmente tava transando. Também. Eu ia falar isso agora. Eu tô tirando a parte do transando, eu me solidarizo com você, Mauro, porque eu também não comprava por dois motivos. Primeiro, eu não tinha dinheiro, então eu escolhi comprar Spawn por um tempo. Comprei pouquíssimo, não comprei mais que não passei da 11ª, aquela que tem lá que é Quem Matou Al Simons. E o segundo motivo foi que eu li aquele crossover, assim que você falou aí, do Homem-Aranha com Jane 13. Puta que pariu, aquilo é muito ruim. Já era ruim na época. Eu reli uns 4 anos atrás e consegue ser pior hoje em dia, né? É muito ruim o negócio. Aí eu desisti. Eu também sei porra nenhuma do Wildstorm. Eu li essa minissérie, adorei a minissérie, e quando fui pesquisar alguns personagens, foi que eu gostei mais ainda. Mas dá pra você ler numa boa, sem conhecer nada e gostar, como foi o meu caso, pelo menos. Cara, mas esses títulos foram muito de explosão, assim. Foi aquele negócio de momento mesmo, assim. Porque, assim, foram, assim, por exemplo, 10 meses, assim, vendendo muito, e depois a galera caiu em si, assim, porra, isso aqui é uma merda, velho. Tanto que o Todd McFarlane, pra dar uma chacoalhada no Spawn, quando ele contratou o Neil Gaiman, o Alan Moore, o David Sim, pra fazer aquelas histórias, cada um ganhou $100,000, pô, na época, pra fazer uma história, pô, um roteiro. Eles estavam vendendo muito, cara. E os caras, eles não estavam preparados pra esse sucesso, sabe? E, Regi, você tá aí quietinho, mas me diga, além desses materiais mais consagrados que a gente falou, o que mais vale a pena no universo Wildstorm? Diferente aí de vocês, eu acho que eu não tava transando mesmo, cara, porque eu li tudo, meu, assim... Prioridades. Verdade, cara, porque eu li tudo, cara. Me pegou a Wildstorm. A Image, assim, eu gosto de Youngblood, vocês sabem disso, assim, tal, mas o universo Wildstorm, depois que até passou o boom aí da Globo, acho que a Globo publicou umas 15 edições, mais ou menos, de Wildcats. Eu comecei a comprar importado, cara, porque nessa época eu importava, acho que era 1 para 1, né, o dólar, então, cara, era muito barato. E naquela desculpa de eu falar, vou começar a ler inglês e tal, eu comecei por aí, entendeu? Então, a fase do Alan Moore em Wildcats, eu li inglês, cara. E aí, você não tem jeito, como ele é um universo, você vai pegando uma coisa, você vai pegando outra. Então, cara, eu li muito Backlash, que nem saiu, acho que um ou outro crossover dele aqui no Brasil, né? Eu li o Stormwatch antes do Warren Ellis entrar. Planetary, eu acho que eu tenho a edição 0 e o 1 em inglês, que o cara da Comic Shop, da Merlin aqui, que era na Pamplona, em São Paulo, me deu, falou assim, ó, lê que você vai gostar disso, cara, isso daqui é fantástico. Então, cara, eu li muito o universo Wildstorm, muito, muito, assim, e gostava, embora, assim, olhando em retrospecto, eu vejo, assim, que os conceitos eram bons, a arte era mais ou menos, assim, né, tinha altos e baixos, muita coisa realmente emulava o Jin Lee, né? E a coesão era assim, foi o que eu falei, a ideia, a concepção era boa. Quando isso daí tentava juntar, ou mesmo até algumas minis que vieram aqui pro Brasil, tipo aquela Fogo do Céu, uma coisa assim, elas não eram boas, cara. Elas eram desconexas, elas não era um universo assim, ele tinha pontualmente boas ideias, mas ele não era um universo coerente. Que eu acho que hoje é assim, é a tacada de mestre do Warren Ellis, né? Ser um universo coerente. Então, cara, eu li muita coisa, assim, a Wildcats 3.0, eu tenho impresso isso, assim, guardadinho, acho que nunca vai sair por aqui no Brasil, e é bom demais, eu acho melhor que a fase do Alan Moore, assim, disparado, né? Joe Case, assim, inspirado, cara. E é muito parecido, viu, com o The Wildstorm. Lembra muito, assim, o design de capas, assim, a arte do Dusty Nguyen aqui no começo da carreira dele. Eu não acho tanto, não, cara. Eu acho que tem alguma semelhança, sim, até porque a temática era mais adulta, assim, tal. Mas não vejo tanto, assim, né? Hoje eu acho o universo Wildstorm mais interessante que os personagens em si, assim, separados, assim, pontualmente. E o Wildcats 3.0, não, era legal você ver o espartano como um CEO, né, da indústria Halo, né, o bandoleiro estrupiado, ele ficou na cadeira de rodas, e tinha personagens novos ainda, que ainda nem apareceram nesse novo universo, né, mas tinha aquele agente laranja, aquele Mr. Wox, que era um, ele era psíquico, manipulava as pessoas, tinha outros personagens, assim, era bem legal, né, a versão 3.0. E depois disso, assim, depois da passagem do Ellis pelo Stormwatch, né, que se transformou no Authority, depois teve Stormwatch PhD, que é uma série policial com sidekicks, ajudantes de heróis, assim, personagens de segundo escalão, que era, pô, espetacular a história, né? Mesmo o Sleeper, né, Luigi, que eu sei que você gosta muito. Ele é relacionado com o universo Wildstorm, mas é meio à parte, assim, né? Vamos dizer assim, a atmosfera dele. Cara, eu gosto muito de Sleeper, cara. Eu já disse isso aqui no, acho que foi no podcast do Cure Be Killed, né? Eu acho o melhor trabalho do Ed Brubaker. Eu comprei aqui aquela edição Omnibus. Eu acho que na Amazon eu vi recentemente, eles estão relançando os encadernados. Tá até em conta, assim. Porque são 24 edições, aí são 4 encadernados, né? Aí tá em torno de R$40, R$50 por aí, o encadernado. Vale muito a pena, cara. O Sleeper, ele trabalha, né, com a Oi, né? Com as organizações internacionais, ele resgata o John Lynch, né? Assim, basicamente, ele assim, trata da história de um agente, né? O nome dele é Holden Carver. Tá infiltrado numa organização criminosa de um vilão criado por Alan Moore no run dele, no Wildcats, o Tal. E que aos poucos ele vai, assim, perdendo a confiança nos princípios que regem a sua missão, sabe? E, assim, ele vai descortinando a Oi, sabe? Que a gente vai vendo que tem falcatrua desde essa época, né? E ele vai se tornando um agente triplo, quádruplo, múltiplo, até ele decidir que trabalha para si próprio, sabe? Assim, o maior link com o universo Wildstorm, como eu disse, é o John Lynch, né? É o Nick Fury desse do universo Wildstorm. Que ele fica em coma e assim, ele fode completamente com as margens de segurança de Holden, né? Porque ele era o chefe do Holden e era o único que sabia que ele era um agente infiltrado. É aquele início da parceria do Ed Brubaker com o Sean Phillips. Porra, eu amo de paixão essa série. A gente já falou, acho que duas ou três vezes o nome John Lynch, né? Pra quem, assim, só acompanhou o que saiu aqui no Brasil, ele é aquele velho, né, com uma cicatriz no olho que juntou o Gen 13, né, os menininhos lá, aquele grupo, aquela equipe adolescente. Ele era, vamos dizer assim, ele era um operativo realmente tipo Nick Fury mesmo, assim, né, ele era um soldado, ele tava bem, bem inserido no universo Wildstorm. No Gen 13 ele é uma mistura de Nick Fury com o Charles Xavier, né? É sempre uma mistura, assim, os personagens da Wildstorm, né? Quartel-General dos Wildcats, registro 12.7. Fala Jacob Marlow. Enviei 2 membros de nossa equipe para investigar atividades suspeitas na Integer Electronics, uma companhia especializada em tecnologia de satélites. A DC nunca soube trabalhar direito com esses personagens para tentar integrar ao universo dela, e agora é uma nova tentativa, mas mantendo separado, que aparentemente está funcionando. Eu acho que o que acontece aí com o universo Wildstorm, porque ele não se encaixou direito nos Novos 52, é justamente por causa disso, porque ele é um universo. Se a gente for ver personagens, assim, pontualmente, foi o que o Luigi estava falando. Esse é uma mistura de Professor Xavier com Nick Fury, o outro é uma mistura dos X-Men, a Polly Meia-Noite é o Batman e o Super-Homem. E isso daí é verdade, cara. Os personagens do universo White Storm, tirando algumas exceções, eles são roupagens de conceitos antigos, né? Não agrada ninguém, porque principalmente se você tem o universo original à disposição, né? Se você tem o Super-Homem, por que você precisa do clone do Super-Homem? Por que você precisa da cópia genérica dele? Então não funciona mesmo, assim. Talvez tenha funcionado um pouquinho o Meia-Noite, lá naquela trama do Grayson, né, do Tom King, mas aí também é o Tom King fazendo um negócio diferente, uma trama de mistério que já tem a ver, assim, agente secreto e tal, que já tem a ver com o universo White Storm. Talvez por isso o Meia-Noite tenha se encaixado bem. Mas o que eu acho é isso. O universo White Storm, ele funciona como um universo, como uma coisa, assim, junta, assim, né? Você não é, se você começar a separar as peças, você vai ter reproduções, você vai ter cópias, né? E junto ele a máquina funciona junto. Traz algo original, que é o que a gente está vendo aí agora nessa série nova. Essa tentativa de misturar, né, o White Storm com o universo DC começou ali no Flashpoint, foi, Reginaldo? Começa a aparecer os personagens, se não me engano, Grifter tá, né, em Flashpoint, né? Se a gente for ver como personagem, sim. Eu acho que a sangria já tinha sido usada antes pelo Morrison, né? Que é um conceito do universo White Storm, né? Acho que ela foi usada em Crise Final. Então... em Crise Final e voltou a usar em Multiverse. Que, por sinal, naquela catalogação, numeração das terras paralelas, o White Storm não entrou, não, né? Era uma daquelas terras que ele deixou vazia pra realmente aproveitar isso daí. Provavelmente ia ser uma dessas terras aí. Mas eu acho que essa série que a gente vai falar hoje, eu acho que o White Storm se encaixa, né, dentro desse conceito, né? Da numeração de terras paralelas, né? Eu acho que é isso aí, sim. É isso aí. Talvez até o próprio Morrison não tenha utilizado na época em Multiverse, porque naquela época a intenção era realmente integrar, era não ter um universo separado, né? Vale lembrar que o Multiverse está sendo escrito há sei lá quanto tempo, né? O Morrison demorou muito tempo para poder terminar. Talvez na época que ele desenhou esse mapa, não era ter uma terra do universo Wildstorm. Aí ele safadamente deixou algumas terras ali sem numeração, justamente para aparecer alguma coisa assim diferente, poder encaixar ali, né? Bom, vamos lá que no próximo bloco nós vamos abordar a trama que o Warren Ellis desenvolveu para o primeiro ano de The White Storm. A CIA sabe. O maligno ataque às portas da ONU foi realizado pelos Wildcats, uma misteriosa equipe de ações secretas. São criminosos extremistas. Esta é uma informação confidencial. Porém, eu quero dizer que eles são uma ameaça à humanidade e devem ser detidos. É tudo por hoje. Obrigado. Começar falando da história em si, nesse primeiro número, né, ou nesse comecinho da série, o Ellis apresenta pra gente esse universo que ele criou pra essa revitalização, né, e pelo menos aparentemente não tem super-heróis, pelo menos no início a gente não é apresentado a nenhum super-herói e nenhum super-ser, né, é um universo bastante comum. Nas três primeiras quadrinhas aparece a mulher cheia de sangue até o pescoço e acho que lá pela quinta página tem uma mulher voando. Então, assim, normal em termos, né? Não, gente com sangue até o pescoço é só você olhar a página policial que... É verdade. Rio de Janeiro 2018. Só não tem ninguém voando, ainda. Que a gente saiba. O que aparece pra gente de diferente são essas três forças que parecem controlar tudo, né? Que ele vai apresentando pra gente no decorrer da história. Que são as duas grandes agências secretas desse universo, que é a OI, Organizações Internacionais, que controla a Terra, e o Skywatch, que controla todo o resto, né? Tudo que tá fora da Terra. E no meio disso tudo ainda tem a Corporação Halo, né? Dão, fala um pouquinho pra gente sobre esse universo. Você acha que ele seria uma analogia do Ellis pra o nosso universo, pro universo real? Esse universo que o Ellis criou, eu acho, assim, a coisa mais linda possível, né? O cara... poucas, tudo bem que a gente fecha esse primeiro ano aí, né, em 12 edições, é uma por mês, mas assim, nas 4, 5 primeiras edições, ele já fechou o universo, deixou ele assim coeso, de uma forma que justificou a contratação dele, né, ele veio pra fazer isso, né, pegar toda aquela bagagem que a gente já falou aqui do selo Adstorm e transformar, colocar tudo no universo novamente, deixar tudo isso coeso, então ele espalhou todo mundo, deu uma revitalizada em alguns ali, em um ou outro, mas tá todo mundo ali se espalhando e vai aparecendo aos poucos os outros lá na frente, né, já no final desse primeiro ano, lá pra edição 8, 9, 10, começa a aparecer os personagens, mas tá tudo muito bem urdido. E o principal, numa história, pelo menos que eu acho, assim, muito foda, né? Isso que o Mauro falou é perfeito. E logo de cara já aparece ela aí, né? É a Devolta, né? Aquela que aparece lá no começo, ó, de Devolta. Pronto, aparece ela no final. É aquela coisa bem de filme, né? De começo de série, né? De ela ali no final de uma missão com um cara que tem uns 10 dedos numa mão, assim, morto com a cara na privada. E uma criatura que fugiu pelo ralo e foi embora, ela ficou meio perdida, né? Então os outros personagens vão aparecendo, essa edição tem essa cara bem típica mesmo de começo de série, né? As coisas já acontecendo ali, aparecendo a equipe de limpeza, a interação dela, esse recurso foda, né? Ela tá falando ali no telefone, no ponto, mas você só ouve a voz dela, você não sabe o que ela tá falando, nem ouve a voz da pessoa, né? Então fica aquele diálogo meio quebrado, que eu achei assim sensacional. E é aquela coisa, né? É um mundo que não... vemos até agora, né? Não tem super-heróis nesse conceito mais da própria DC, né? É aqueles super-heróis mais resgatando lá a ideia do autor, daquele comecinho. Não tem Deus, não tem seres fantásticos. É apenas aquela tecnologia absurda, maluca, aquela engenharia loucaça, assim. Uns alienígenas por aí sombrios, né? E tudo que for de treco, ultra tecnológico, a cabeça humana, né? Capaz de pensar e criar, tá nessa série. Que vamos respeitar, bicho, essa parte científica do Ellis é muito foda. Tem uns conceitos lá na frente que eu não entendi porra nenhuma, mas mesmo assim você lê e você gosta. Mesmo que você não entenda o fundo do negócio que ele quer passar, você consegue se divertir com a porra da história do cara, véio. Isso que eu sempre falo dele. Você pode achar que outro escritor é o melhor do mundo, blá, blá, blá, mas nessa parte dessa ficção tecnológica, ficção científica, o Ellis, pra mim, é imbatível. O que ele faz aí é sensacional. Cara, bicho, e ele amarrou o bode com o cara certo, viu? Porque o John Davis Hunt pega a loucura dele, assim, e transfere, assim, pro papel, cara, que é incrível esse artista, cara. É uma mistura, assim, de Terry Moore com um Frank White, ele que consegue respeitar prazo, né? Porque a gente tem 12 edições, cara, que é um traço meticuloso, assim, extremamente detalhista e, cara, muito cinético, cara, porque tem muito diálogo, né? Tem edições que é só diálogo, diálogo, diálogo, assim, a ação é muito valorizada, assim, por exemplo, entre a edição número 1 e a número 7, só se passou 24 horas, cara. E, assim, é uma dinâmica da porra essa série, né, velho? E aí, eu acho que muito disso é o artista. A série já me pegou nessa primeira edição. Só o comecinho, assim, completamente espionagem, a mulher terminando o serviço lá, chamando a equipe de limpeza, você já vê um negócio de conspiração, e de repente entra a questão da ficção científica, a mulher que teleporta, a agência de espionagem, o assassino contratado. Pô, eu li a primeira edição, falei, cara, eu tenho que ver como é que esse troço termina. Genial. O Luiz falou do John Davis Hunt, ele nem tem tantos trabalhos assim, né, nos quadrinhos, ele é designer de videogame também, ele desenvolveu alguns jogos daquelas séries Dirt, Grid, Forza Horizon, que por sinal, pelo jeito ele gosta muito de jogo de corrida, né? E ele, nos quadrinhos, ele começou só em 2008, e ele trabalhou, ele é britânico, né? Então ele trabalhou principalmente na 2000 AD, ele já desenhou Juiz Dredd, Age of the Wolf e Dandridge, não conheço esses dois últimos quadrinhos. E na Vértigo, ele desenhou Sala Imaculada, que é aquela série que a Gayle Simone escreve, que já foi lançada primeiro encadernado aqui no Brasil. Cara, e eu comprei, e eu só digo que a série é boa por causa dele, viu? Porque o roteiro da Gayle Simone, velho, pode jogar no lixo, viu, velho? Não, pois é, eu não comprei por ser dela, inclusive, né? Eu nem sabia que era dele, eu nem associei a ele a essa série. Mas, cara, aqueles detalhes que ele faz, quando tem uma explosão de alguma coisa que quebra, aquele monte de pedacinho que ele bota, bicho, vai se fuder, porra. É um cara de pedacinho bem pequenininho espalhado pela imagem, viu? As cenas de tiroteio. Completamente cinético, vários ângulos, o enquadramento dele vira de ponta cabeça, você fica na ponta do pé de ansioso com a ação, assim, praticamente um filme do John Woo, um negócio fantástico. Cara, pois eu me lembrei de Matrix, cara, naquela cena do Neo, sabe? Tem uma cena que o Cold Cash, né, o bandoleiro, ele tá virando, né, atirando assim e colocando a mão no chão, cara, pô, eu me lembrei do Neo, velho, naquela cena da invasão com o Trinity. Agora, eu acho interessante que a gente vê no cinema, assim, as cenas do Zack Snyder, por exemplo, que é muita câmera lenta, ele faz uma câmera lenta dentro do quadrinho, cara. Eu acho espetacular isso. Cara, é muito difícil. Por isso que eu tava falando agora. Esse cara, como é que esse cara consegue honrar os prazos, cara, desse quadrinho? Porque é muito detalhe. Ele pensa o quadrinho. São dois caras que eu fico surpreso por ter quadrinho mensal dele. É esse John Davis Hunt e o Mitch Gerads, né? Do Senhor Milagre, do Xerife da Babilônia, porque é muito detalhe, cara. E assim, e ele cumpre o prazo e ele não estraga o traço dele, né? Você pegar, sei lá, a 11ª edição, o traço do cara tá igual o que ele desenha na primeira. Ele não fica aquele traço que, como tá agora o Caçadei, né? Aquele traço que ele é um cara de palito voando, que não existe cenário, é todo mundo num chroma key verde no fundo, né? É só uns bonecos, tudo troncho com uma tela verde no fundo, né? Ele não, ele mantém a porra do traço dele. Você lê a primeira, lê a última, você reconhece que o traço do cara não mudou nada. E assim, eu também não sei, esse bicho não deve existir não, pra ele conseguir fazer esta porra no prazo. E parece que juntou, né? Juntou dois caras, esse casamento aí do Ellis com o John Davis Hunt foi perfeito, porque os caras estão na sintonia assim, que puta que pariu, viu? Daquela que você falou, né? Tem horas que ele enche de diálogo, tem hora que ele esquece de diálogo, bota cinco partes de ação, bicho, destrói aí, o cara faz um trabalho filha da puta. Nossa, é uma junção perfeita, por isso que pra mim, uma das maiores coisas do ano passado foi esse gibi aí. Eu só fico com medo de ele fazer a mesma coisa com o Michael Lark, né, do Lazarus, né? O Lazarus empacou agora, porque o Michael Lark não tava aguentando, pediu o pinico, pediu um período sabático aí, que já vai mais de ano já, né, parada. Pois é, e assim, além do sci-fi, que a gente já falou muito que o Ellis é mestre nisso, um outro tema que ele gosta muito é esse clima de conspiração, né, que a série apresenta. Fala um pouquinho sobre esse clima, ô Regi. Ao mesmo tempo que tem tudo isso que vocês falaram, assim, que é realmente, assim, artisticamente, ela é fantástica. Mas, ao mesmo tempo, ela não é fantástica a ponto de você achar, assim, que é um universo fantasioso. Então, visualmente, ela é muito, assim, realística, assim, né? Eu consigo, assim, imaginar que isso daqui é feito pensando pra TV, cara. Pra alguma coisa, assim, desenvolver pra TV. Uma série de TV, alguma coisa assim. E aí entra a questão do clima de conspiração. Todo esse primeiro número aí, você já tem, assim, quem conhece, quem já conhecia o universo Wildstorm, ele, assim, de cara você vê a Devota, né? Você vê a Zealot, né? A Devota. É legal que, assim, o artista ainda pra reforçar pra você que é ela, pega aquela mancha de sangue na testa dela, que remete à pintura de guerra que ela usava na versão anterior do universo Wildstorm, né? Então, assim, pô, cara, isso é muito legal, cara. E, ao mesmo tempo, você começa a ver as peças, assim, se encaixando, né? É muito próximo, né? A Voodoo era uma antiga parceira da Devota no Wildcats, ela aparece na história, né, sem nenhuma relação uma com a outra, embora elas, assim, uma tá fazendo uma missão secreta, né, aparentemente as pessoas comuns, assim, não tem noção do que a Devota fez, né, que aquela chama até um nome civil, né, é Lucy, né, Lucy Blaze, e a Voodoo, ela parece ser uma artista pop, né, que tá por dentro das conspirações, né, Tanto é que ela fala que ela quer ver o show lá no, em tal lugar, e ela faz até um comentário que remete ao Batman, né, ao Beco do Crime. Começa esses detalhezinhos, assim, instigantes, assim, né? E, ao mesmo tempo, vão aparecendo os personagens, né? Aparece Miles Craven, ele tá... É uma pessoa comum, né? Aparentemente, é um cara normal. Deve ter o quê? Uns 35 anos. Tá tomando um café com um namorado dele, assim. E aquele cara é o cara que controla a Terra inteira, né? É o dono do mundo, vamos falar assim. No meio disso, aparece uma mulher e... Você não entende o que está acontecendo. De repente já explode a janela, né? O vidro lá do prédio. Então a coisa assim vai acontecendo. Você entende que tem uma história, né? Você entende que tem uma história por trás e que você pegou ela agora. Você pegou um bonde andando. Então tem um estranhamento, mas ao mesmo tempo é interessantíssimo, assim, né? Porque uma coisa já desenvolve a outra, né? Essa mulher que estava conversando com o Miles, ela se transforma parece um robô. Né, uma armadura, vai, salva a pessoa que tá lá no prédio, né, que tava caindo, né, daí você vê que essa pessoa é um anãozinho, né, uma pessoa, não um anãozinho do Senhor dos Anéis, um anãozinho, assim, uma pessoa pequena, né, e você vê que é o Jacob Marlowe, né, o CEO da Halo. Então já entra um novo elemento na história, aí você depois sabe que ele foi sofrer um atentado, por isso ele foi jogado do prédio. Aquela armadura lá é um equipamento roubado da OI. Então a trama vai desenrolando, assim, cara, que é muito legal. Eu tava repassando a leitura aqui nesse comecinho, quando o Cray vai tentar matar o Marlowe, teve a sanção da OI mesmo pra fazer esse assassinato, ou foi ideia da cabeça dele mesmo? Porque o Cray é um operativo clandestino, né, da OI, né? Ele não é nem um cat, né? Ele é um assassino, assim, que faz trabalho sujo, né, pra OI. Pelo menos no discurso que eu entendi dele, ele disse, porra, ele viu que a Halo tava fazendo mal ao mundo e tal, e ele teve essa ideia de matar o Marlowe. Tinha a equipe dele e tal, mas assim, eu não entendi, eu acho ficou um pouco ambíguo, sabe, o diálogo que ele tem com o Miles Craven, cara. Eu fiquei com essa dúvida, esse assassinato foi encomendado mesmo pela OI? Ou foi só a ideia do Cray? Cara, eu entendi que foi encomendado. O que acontece? Isso sim é aquilo lá que você falou, é inspirado em Wildcats 3.0. O Marlowe é tipo um Steve Jobs, assim, um Elon Musk, né? Dono de um conglomerado que ele tá tentando criar equipamentos para melhorar a vida das pessoas. E isso daí acaba incomodando esse Miles Craven, que é o diretor da Operações Internacionais, que manda pagar ele. Eu entendi desse jeito. Mas porque sabia que ele era alienígena? Não, ninguém sabe. Eu fiquei com a interpretação de que era mais ou menos um pouco de cada coisa. Eu fiquei com a interpretação que o Cray tinha uma carta branca para pagar determinados alvos quando tivesse a oportunidade. Isso aí, mas que o Craven não tinha dado a ordem, olha, acabe com o Marlowe agora. Mas ele tava na lista. Se pintar a chance, apaga ele. Eu entendi mais ou menos isso também, que ele tava ali para poder estudar o terreno, para uma hora conseguir fazer o atentado contra o... tentar matar o Marlowe, mas... não era aquela hora. Não entendi nem que ele tinha uma carta branca. Eu entendi que ele tava ali, ele tava pra observar e pra preparar o terreno, mas ele acabou se precipitando, achou que aquela era a melhor oportunidade que ele teria e ele agiu. Não porque a OI queria que ele agisse naquele momento. Eu entendi dessa forma. Pelo fato do Craven não ficar tão puto quanto ele ficaria se fosse um negócio tão autônomo, eu entendi que ele tava ali pra estudar, pra procurar uma chance pra matar, mas que quando ele viu a oportunidade ele fez o que ele tinha que fazer e se tivesse dado certo a OI não ia criticar ele por isso. Eu acho que criticou porque deu errado e que se ele tava lá era pra ter procurado a oportunidade perfeita. O que eu entendi assim, é que ele tava preparando uma armadilha pro Marlowe, né? E vamos dizer assim, um dos dispositivos de segurança do Marlowe lá que ele chama de ferrão ou pinça, não lembro o nome, ativou porque o Cray também tem habilidades sobre-humanas. E aí um acabou interferindo na capacidade sobre-humana do outro, assim, né? Tanto é que ele põe a mão no ferrão e aquele toque dele lá, que é mortal, assim, ele danifica o ferrão, né? E eu entendi como premeditado. Vocês estão falando que ele fez por conta própria. Entendi então desse jeito, não. O fato é que, assim, já tinha alguma coisa em andamento, mas cedo ou mais tarde alguém ia pagar o Marlowe, né? porque ele estava ficando muito influente, né? Em paralelo com isso, tem a Angela Spica, né? Que é ela que rouba a tecnologia alienígena, que cria uma armadura, que depois você relaciona ela com a maquinista, né? Eu acho que era engenheira. Que era do Authority. Essa tecnologia, na verdade, também era do Skywatch, né? Era aquele disquinho voador lá, aquela navezinha que caiu na Terra, que é do Skywatch. É um já fazendo uma ação secreta, assim, conspirando um contra o outro, né? Como foi que ela o chamou? Adrian. É o nome querubim dele. Pertence ao passado. Esperamos que isso faça lembrar de seu dever. Luigi, uma das coisas que o Ellis trouxe de volta foi esse conflito demonita-querubim, né? Ele trouxe, mas ainda não explicitou, né? Tanto é que quase não é falado o nome dessas raças. O demonita aparece muito pouco. O nome querubim também aparece talvez menos ainda, e esse conflito sempre foi a base do universo Wildstorm clássico, né? Pra gente não parar a brincadeira, eu acho que o Demonita é uma mistura, assim, de aliens com Skrulls, vamos lá. Assim, o conflito Demonita-Querubim, até onde eu sei, eu acho que nunca foi bem contextualizado pelo Brandon Shaw e o Jim Lee, né, originalmente. Só que a Terra era um posto avançado, assim, muito distante da galáxia nativa desses povos, que por acaso viria a ser o cenário de uma guerra secreta, né. Alamo, quando assumiu os Wildcats, ele estabeleceu que essa guerra havia acabado há 300 anos, mas nunca ninguém se deu ao trabalho de avisar a célula de Lord Amp e Devota, né, os Wildcats, na Terra disso, sabe. Eles só descobrem mesmo isso quando eles retornam à Kera e acabam, assim, encontrando um planeta, assim, muito estratificado, sabe? Descobrindo que suas próprias tribos, assim, vamos dizer, viviam em conflitos sociais. E, assim, é bem interessante isso porque o Arrelis, ele trabalha um conceito aqui do clado, né? Uma teoria que a evolução natural dos povos, assim, um gênero não eliminou o outro. Assim, por exemplo, o Homo sapiens conviveria com o Neandertal e tal. Quando eles voltam para Kera, né, assim, o Panteão, que é o povo do Lord Amp, era tipo um partido democrata. A Irmandade Cold da Devota era tipo uma Ku Klux Klan local, sabe? Os titanotropos do Marreta eram os habitantes originais de Kera. E como os anãs de Asgard, eles eram responsáveis, assim, por tecnologias, artefatos, infraestrutura, assim, de que era. Mas, assim, eles viviam na obscuridade, sabe? Assim como os demonitas, assim, que vivem em guetos e são uma comunidade pacífica, mas com muita injustiça social, assim. E os conceitos que o Warren Ellis vai trazendo, assim, ele vai pegando mais ou menos isso. Acho que só vi um demonita uma vez, assim, até agora, né? E, assim, ele tem um diálogo rápido com a Devota, assim, e ele pede paciência pra Devota, diz que tá pra acontecer alguma coisa grande e pra ter paciência, sabe? Assim, não tem nenhum ataque assim e tal. Regi falou um bocadinho ali do Miles Craven. Fala um pouquinho sobre a organização dele, né? Que é a Operações Internacionais e o papel dela no acordo, ô Mauro. A base de toda a espionagem, todo esse universo do Wildstorm, ela reside nesse acordo entre duas grandes organizações que teoricamente dominam a Terra e fora dela, que seriam a OIR, a Organização Internacional, que ficaria responsável pelo controle da Terra, pela gestão da informação, seriam o quem manipula as cordas, né? Quem domina o mundo nas sombras. E a Skywatch, que seria a organização que ficaria com espaço. Então, nesse tratado, a Skywatch não interferiria no que a OI faz na Terra, com algumas poucas concepções aí, como todo tratado internacional, e a Skywatch ficaria com o direito, com a liberdade para explorar tudo que pudesse se desenvolver no espaço. É uma, meio que uma guerra fria. São duas grandes organizações, teoricamente elas convivem em paz, mas é aquela coisa, uma sempre de olho na hora que a outra vai escorregar, e aquela guerra sempre fica iminente entre elas. E eu achei interessante até nessa primeira edição, e até no que o Regi comentou, né, da figura do Miles Craven. Ele não é o que você espera de uma pessoa que está na liderança da organização que domina o mundo. Ele parece, sei lá, um cara hipster, um cara descolado, tomando um café relaxado com o marido dele, quando você vai ver que, na verdade, ele domina a maior agência de espionagem do mundo. Ele manda matar sem a menor hesitação o nível de poder que ele domina. E é legal, isso subverte um pouco e faz um antagonismo bem grande com o Bendix da Skywatch, que já é esse vilão mais estereótipo, né? A gente vai falar dele daqui a pouquinho. Cara, a impressão que eu tive é que assim, o Miles Craven, cara, ele não pediu por nada disso, cara. Ele tá tudo bem, ele tava com material clandestino da Skywatch, né? O Cray fez aquilo, sabe? Foi aquela tempestade de merda que caiu no colo dele, sabe? Eu fico com essa impressão que ele só reagiu, sabe? E o Bendix, ele tá doido pra o tratado seja rompido, ele tá doido pra detonar tudo, né? Ele não queria uma guerra, o negócio dele era fazer a gestão do mundo. Eu acho que é assim que ele encarava a coisa. Mas o que é interessante é que não dá pra se enganar sobre esse aspecto aparentemente pacífico, tranquilo do Craven, né? E tanto que ele manda matar lá o operativo dele, lá o Cray, sem a menor hesitação. Quando é para entrar em conflito com a Skywatch, ele entra também sem pensar duas vezes, ele analisa. Ele parece um cara muito racional, um cara analítico, ele vê as opções, ele vê o que é melhor, mas ele é tão frio quanto seria qualquer líder de uma organização de espionagem. Regi, fala um pouquinho desse Team One e todo esse conceito de times que aparece no universo Wildstorm. Cara, eu acho que cada editora tem, assim, uma fixação com uma palavra, né? São as guerras da Marvel, né? Guerra Secreta, Guerra Civil, são as crises da DC, né? E o Wildstorm, ele tem uma fixação com o team, né? Com o time, né? Com a equipe. Na cronologia antiga, eles pautaram toda a história deles, dos grupos, por time. Então, começa o primeiro time, né? Que é o Team One. Depois tem bastante destaque o Team Seven, né? Que é aquela equipe que lutou no Vietnã, né? Que são pais e parentes do Gen 13, né, do Gen 13, né, o Bandoleiro, por exemplo, fez parte do Team 7, né, mas a principal, assim, característica que é esse começo aí dos times é aquilo lá que o Luigi estava falando. Todo o universo Wildstorm, ele se baseia nesse conceito da Terra ser um campo de batalha de uma guerra secreta, né? O universo antigo era bem forte nisso. Os querubins, né, as pessoas de Kera vieram para cá para lutar contra os demonitas, né? E eles tiveram filhos, tiveram descendentes, isso daí gerou super seres, né? E o estudo desses poderes, dessas capacidades, geraram esses times aí depois, né? Então, pro Team One, no antigo universo Wildstorm, era o Lord Emp, né? Era a Devota, né? Que chamava Lucy Blaze, quando ela estava no Team One. Era o Majestic, né? John Colt, né? Que era a versão antiga do Espartano, né? A versão original, vamos falar assim. Todos esses, eles eram querubins, né? Lá na frente, no Wildcats, tem a miscigenação, por exemplo. A Voodoo, ela é uma descendente de humano e demonita, né? São essas duas características. São os grupos que se formam a partir de alienígenas, de Kera ou de demonita. Os descendentes, depois desses grupos, que são híbridos, né? Ou herdeiros. Nesse novo universo, ainda não apareceu desse jeito, né? Eu acho que a gente falou, eu acho que o nome Kera nem aparece. Eu acho que o nome Kera não aparece, mas se eu não me engano é citado querubim em algum momento. Mas lembro. O nome do planeta eu acho que não aparece, não. Não lembro. Quando a Lucy Blaze encontra aquele monstro, né? Aquele demônio, ela chama ele de demônio, não chama ele de demonita ainda, né? E toda hora eles ficam falando de homenzinhos verdes, reptilianos, que você não sabe se é brincadeira ou se tá associado com os demonitas, né? Não é isso? Agora, Warren Ellis também, ele faz muita brincadeira assim com alguns termos, né, do universo Wildstorm. Por exemplo, eu lembro que eu vi uma casa-mata, um esconderijo secreto, que ele chamou Majestic, aí que faz referência ao Lord Majestus, né? Aquele herói que é tipo o Superman, né? Desse universo Wildstorm. Os navalhos, acho que eram chamados Warblades, né? Que é aquele personagem Warblade do Wildcats, né? E assim... É, ele faz várias coisas assim no decorrer da série, né? Ele... Mas nesse caso não, hein, Luigi? Nesse caso, Navalha, Warblade era o nome dos operativos da OI. Desde antigamente, assim, sempre foi esse nome do operativo. Tanto é que, se você lembrar, saiu aqui na Globo, uma das edições do Wildcats aparece esses operativos, eles usando armadura. Então eles sempre tiveram esses nomes. Eu associei também ao personagem do Wildcats também, eu não sabia desse dos operativos, não. Mas assim, uma coisa que eu vi, eu vi naquela edição da Pixel, que são as duas edições do Wildcats do Alan Moore, que ele disse que o nome do universo, Wildstorm, era na verdade a junção assim, de duas siglas importantes que eram o código do governo americano, assim, Wild para vidas extraterrestres e o Storm para vidas invasoras, né? Aí eu já arrisco dizer que é o Jim Lee atirando no que viu e acertando, cara, porque todo da Image é desse jeito, né, meu? É? Em Youngblood, Wildcats, Stormwatch. Eu arrisco que essa tensão entre a Aoi e a Skywatch é tipo a Shield e aquela Sword, né? Na Marvel, né? Que é o Shield, é escudo, e o Sword, a espada. Cara. É aquela mesma relação, assim, que a gente vê nascendo ali em Astonishing X-Men, né? Esse planeta X-Men do Joss Whedon. Não sei, viu, cara? Porque essa história é muito legal. O Mauro levantou bem, assim, que o Miles Craven, ele parece que... Não parece ser o dono do mundo, mas de fato ele é. Você comentou, Luigi, que ele não tá querendo atacar ninguém, nada. Não. Claro que ele não quer. Hoje, né, atualmente, nessa situação que a gente pegou o começo da história, ele detém a parte mais valiosa do acordo, que é o planeta Terra. Hoje é isso, né? Quem tem mais potencial de se desenvolver e ficar mais poderoso é o Skywatch. Afinal, ele tem, imagina, no acordo deles, ele tem praticamente direito ao universo todo, tudo que não é a Terra, né? Então, potencialmente, quem tem mais potencial é o Skywatch. Mas hoje, a OI, ela é, vamos dizer assim, desse jeito low profile, assim, é muito mais por conta deles estarem sentados por cima da carne seca, assim. Então eles querem manter o status quo, eles querem manter aquilo lá porque favorece para eles. Eu sou feito de uma liga de titânio e 30 diferentes sintéticos. A única coisa que restou de mim é minha mente. Diga-me, seu corpo real foi conservado? Sim, mas é mantido em êxtase. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right. Doing the wrong thing. I feel something so wrong. Doing the right thing. Fala um pouquinho do Skywatch, Mauro. Bom, como a gente já deu umas pinceladas, né? O Skywatch é outra força que se contrapõe ao AI. É, eles têm o domínio do espaço no acordo e de todos os ativos que vierem futuramente. Então, contato com alienígenas, exploração de tecnologia alienígena, novas colônias. Inclusive, eles já têm diversos ativos tecnológicos que não existem na Terra. Uma medicina bem mais avançada, tecnologia do teleporte que só existe lá na Skywatch, uma tecnologia de armadura que na verdade era utilizada para as naves e que a Angela Spica aproveita para a armadura dela. Então, como vocês mesmos já pontuaram, hoje, enquanto não se tem tanto contato com o espaço, a OI ainda é mais forte, mas a Skywatch tem potencial de ser muito mais. Cara, a mancada aí, meu, é que a Skywatch, aparentemente, até agora, eles não sabem que tem alienígenas na Terra. Então, você para pensar, assim, o Clip Bendix, né? Ele é um puta de um arrogante, assim. Esse é o vilãozão mesmo, assim, careca, cara de vilão mesmo. Na estação espacial, né, velhinho, assim. E ele é prepotente, ele é arrogante, ele não gosta do cheiro da Terra. Mas você para pra pensar, cara, ele não sabe que tem os alienígenas, né? O pessoal lá, a equipe do Marlowe, né? Ele não sabe da existência deles, pelo menos até agora. Ele fala brincando de homenzinhos verdes, né? E reptilianos, mas pelo visto ele não sabe que isso existe, né? Nesse universo. É legal, né? Eu já falei disso, né? Da contraposição do Bendix com o Kraven, né, da AOI. Eles são exatamente, né, o contrário. Enquanto um não é o estereotipo do espião, do vilão, o outro é o próprio estereotipo do vilão. Ele é, como você falou, careca, cínico. Ele fala em determinado ponto que ele não ia achar ruim escravizar a humanidade para utilizar para os propósitos dele. Mas o legal é que com o desenvolvimento da história, você percebe que um não é tão mais vilão do que o outro, né? E nem o Marlowe, que surge como uma terceira via aí com a Halo, ele também tem uma agenda própria que a gente não sabe qual é, e ele pode ser tão vilão quanto os outros dois. Eu acho que o Marlowe, ele vai acabar sendo realmente não tão vilão quanto os outros dois, mas talvez até mais, né? Porque a gente percebe no decorrer da história que ele não revelou tudo ainda, né? Ele tem muita coisa que a gente não sabe sobre ele e sobre os objetivos dele, né? Eu ainda acho que o mais massa é esse clima de tensão. Os dois grupos, né? Que fica aquele negócio do tratado lá, do respeito, né? Você mexe lá no espaço, eu mexo aqui na Terra, mas fica sempre aquele negócio de tensão, né? De ultrapassar aquela linha que separa o objetivo de cada um, né? Então você fica todo momento pensando no tamanho da merda que isso vai dar, que tá lá na 12ª edição, né? De como isso vai começar a se transformar e vai, não sei, né? Eu não consigo nem sequer especular o que vai vir daí pra frente, mas essa tensão toda entre os dois, cara, isso é muito bom, sabe? É uma... Aí tudo bem, eu acho que o estilo do traço do John Davis Hunt não case tão bem pra pegar o cerne dessa tensão, mas porra, no roteiro fica muito foda, sabe? Você fica ali com o negócio, aquela luta ali dos dois, de qual é o objetivo deles? A gente não sabe o que porra estão pensando mesmo, assim, qual é, onde isso vai parar, né? Esse sistema gigantesco, tanto na Terra como no espaço, a gente não sabe onde porra isso vai parar no final disso daí, né? É outra coisa que também a gente precisa parar pra pensar, assim, a edição número 1, no começo, aquela missão da Lucy Blaze, ela é um operativo do Skywatch, né? Ela tá fazendo uma missão pro Skywatch, né? Então, é assim, em primeiro lugar, ela é alienígena, a gente já tem mais ou menos uma ideia, né? Se ela é a versão da Devota nesse novo universo, ela é alienígena. E ela tava, aparentemente, ela matou um alienígena, uma criatura esquisita, nas primeiras páginas. A Skywatch, ela ainda não foi completamente mostrada nessas 12 primeiras edições, cara. Porque eles devem ter muita coisa escondida. Foi o que eu falei. Ou o cara é arrogante e deixou passar o fato de ter alienígenas na Terra, ou ele sabe de tudo, cara. Pode até ser pior. Talvez ele tenha um acordo com os demonitas, sei lá, alguma coisa assim, cara. Vocês estavam falando assim que talvez o Skywatch não saiba que tem alienígenas na Terra. Eu não tive essa impressão em momento nenhum da leitura. Eu acho que eles sabem, tanto é que eles empregam a Lucy Blaze, né? Que não fica explícito que ela é alienígena, mas tem aquela pulguinha atrás da orelha no decorrer da história, a gente, e pra quem já conhece o universo Wildstorm já sabe, aquela primeira cena mandar uma equipe pra fazer a limpeza, ele saiu pela privada, pelo ralo, tudo aquilo não me dá a impressão de que o Bendix, que é o Homem do Tempo, né, uma versão do Homem do Tempo lá do Stormwatch, não me dá a impressão de que ele não saiba que existem alienígenas. Eu não tive essa impressão em momento nenhum na leitura. Eu tenho a impressão de que ele sabe que existem os alienígenas na Terra, eu só não tenho certeza até onde que ele sabe do Marlowe e da equipe dele. Mas quanto à presença de alienígenas e até o próprio fato da Lucy Blaze estar ali para eliminar alguns deles, para mim deixa claro que a Skywatch sabe da presença deles na Terra. Mas você acha que eles sabem que ela é alienígena? Ela não. É que não, cara. Ela não. Não, mas que eles mandam ela para eliminar alienígenas e que eles sabem que tem alguns alienígenas na Terra, eu fiquei com essa impressão. Cara, é que ele fala em determinada passagem, ele fala alguma coisa de reptilianos, que o presidente é reptiliano, alguma coisa. Ele fala em tom de brincadeira, e aí a assessora dele lá, que é aquela, ela é até uma versão daquela Fahrenheit do Stormwatch, ela comenta com ele, fala, até parece que você acredita em homenzinhos verdes, e assim, ele não fala nem que sim, nem que não, cara, mas eu, do jeito que eu entendi, assim, até agora eles não falaram em alienígena, claramente, assim, né, nem da devota, nem da, do que ela tava caçando, porque também, ela também parece ter uma agenda própria, assim, né, aí ela é mais misteriosa ainda, porque ela trabalha pro Skywatch, mas parece que ela só tá para passar o tempo, assim, né? Porque ela parece uma missão própria, assim. Mas esse aqui é o... Quer dizer, não é bem um problema, né? Porque essa série, mesmo tendo esses 24 números fechados, e já estamos na metade dela, né? Então, saiu agora há pouco tempo, a 12ª, é aquela típica série bem merda, né? Lerda, né? Aquela série estilo 2001, né? O negócio vai passando muito devagar, você vê que a Jane Spark só vai aparecer lá na 8ª, 9ª edição, então as coisas vão acontecendo muito devagar, ele vai inserindo os novos personagens, ele vai... A história, assim, tá andando, mas é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, que o Luigi falou, né? Até a 5ª, 6ª, 7ª edição, só se passou 24 horas, então a coisa é muito devagar. Mas mesmo sendo muito devagar, tem muita ação, muita porradaria e o negócio é bom, mas tem muita coisa para resolver ainda e tem muito caminho pela frente. Pois é, e um desses caminhos que não foi tão explorado até agora são os demonitas, né? A Lucy encontra com um que é até bem articulado, conversa e tal, só que o Ellis não explora tanto isso nesse primeiro ano. Você acha que eles serão relevantes no segundo ano da série, Regi? Ele não explora diretamente, mas nas entrelinhas, sim. Você pode ver que, aparentemente, assim, a origem da Jane Spark, ela tá vinculada com os demonitas. A Voodoo, ela já mostrou, assim, o braço dela se transformando, então ela também tem, você vê que sim, que ele não explorou diretamente, mas tem alguma coisa a ver, sim. Aquele encontro da devota com o demonita, assim, me pareceu totalmente, assim, anticlimático, assim, porque ele parece racional, assim, ponderado. Ele tá falando, assim, quase pra assim, ó, calma, calma, que você vai entender. Não tem nada a ver com a aparência dele. Pelo visto, eu acho que, assim, vai ser mais um elemento manipulador envolvido aí na história, sim. Eu acho que o segundo ano vai tratar da guerra e disso, cara. Eu achei aqui, ó, eu tava fuçando nas edições e eu achei a edição 10... Bendix está falando lá com a Trelane, lá com a secretária dele, do Kray, né? E ela fala que não é que o que ele tem na cabeça não é um tumor. Ela falou, então o que é? Daí ele fala, reptilianos. Daí ele fala, ó, não posso acreditar que você não aceita uma das principais missões desse programa. Daí ela fala, Henry, tudo bem construir uma civilização separatista fora do mundo, colonizar o sistema solar, explorar a galáxia, mas alienígenas, reptilianos e metamorfos não há provas sólidas de que tenham existido. Nenhum sussurro de prova deles existindo na época presente. Então, cara, é assim, ele fala ainda, ó, você só não sabe. Ele responde pra ela, mas aparentemente o Skywatch não sabe que tem alienígenas. Por isso que eu tô te falando, é mais louco ainda, cara. Nem entendi direito da onde eles pegaram essa tecnologia que eles chamam de Breslau, né? Que é o disquinho voador, né? A navezinha que eles usam lá para destruir a base russa, né? Se eles não acreditam em alienígena, da onde veio isso? Eu acho que assim, que o Homem do Tempo sabe, os outros não, mas, ou sei lá, do jeito que ela fala, como reptilianos, é num tom de desdém, mas eles têm um conhecimento de algumas outras raças ou algumas outras tecnologias que não são da Terra, mas coloca aqui, não, é tudo homenzinho verde. Não, a impressão que eu tive foi essa. Pra mim, tem duas coisas aí. Se o Skywatch como um todo, ou só uma parte dele, ou só o Bendix não sabe que tem alienígenas, a princípio seria um furo gigantesco, né? Porque eles estão lá pra isso. Então, se for isso, já estamos aqui na 12ª edição, eu não tenho mais esperança de ser decepcionado pelo Warren Ellis. Então, se for isso, eu acho que ele vai fazer um negócio muito foda que vai esbagaçar o resto da vida essa série. Agora, eu acho, pelo menos as vezes que ele tá conversando com essa assistente dele, é pra mim a parte comédia do negócio. Pra mim, eles estão sempre tirando um sarro. Ela é aquela secretária secretária estilo Denani lá do seriado, né? Fica sempre tirando onda com o patrão. Então eu acho que eles sabem e ficam só se sacaneando um com o outro. Desde o começo é a expressão que eu tenho quando os dois, especificamente, os dois estão conversando. Só eu que fiquei com essa impressão, ou parece que o Bendix dá uma catracada nessa daí? Cara, pelo silêncio, não sei não. Só, só eu vi maldade ali, um negócio assim, ah, vou estar nos meus aposentos, aí entra ele e ela. Eu falei, cara, coitada dessa mulher. Não, o que eu tive a impressão de que, assim, ele passa uma imagem de que ele é o dominador e ele que controla tudo, mas que quando estão só os dois, que ela controla mais do que ele. Ela manda mais do que ele. Ele é meio que uma imagem, apesar dele mandar, mas assim, operacionalmente ela entende mais das coisas do que ele. Exato, mas aí me parece que eles têm uma certa liberdade aí que dá algo a entender. Não sei, fiquei com essa impressão aí. E ela, inclusive, aproveita disso pra dar uma manipulada nele ali. Foi um contexto que eu peguei, mas posso estar vendo coisa onde não tem. Eu tô levando mais pro esse lado do humor mesmo, assim. A parte, o alívio cômico, com muitas aspas aí, tão infinito, da série é esse diálogo deles dois, que pra mim são os melhores. As conversas deles dois, assim, importante é enganar, falando aqui de memória, são os que mais têm texto, mas tem balão, que é quando os dois estão conversando, é texto pra porra, mas é um texto muito bom. Eu sempre tô me divertindo com eles dois, assim. Eles botam a história pra andar, eles dois mesmo estão sempre no mesmo ambiente, não saem dali, mas eles estão botando muita história pra andar, e pra mim é sempre uma coisa bem mais divertida. Esse sarro assistindo, fica tendo do patrão ultra poderoso, pelo menos essa foi isso que eu peguei, mais ou menos. Tanto que depois que aparece Jenny Spark, doutora, o prefeito lá, né, que é o Jack Rexmu, eles, na oitava, na edição, eles caem de paraquedas, né? Só aparece lá, puf, do nada, praticamente. Só mais um parêntese aqui. Foi só eu que, toda vez que via o Bendix, achava que ele tava sendo desenhado pelo Frank Quitely, porque, bicho, ele parece o personagem do Frank Quitely desenhando. Eu não sei se o John Davis Hunt tinha intenção de fazer alguma coisa nesse sentido, mas, cara, os outros não, mas ele, toda vez que eu via, parecia que o Quitely entrou pra desenhar só ele. O que você acha, Regi? Eu achei ele e o Miles Craven seres humanos normais, assim, sabe? Tanto é que a hora que ele fica só com a secretária, sabe, ele muda a postura do corpo, ele perde aquela altivez. Eu acho que esses caras, eles têm muita responsabilidade em cima deles, nas costas deles. Eles até vendem uma imagem que não é deles, cara. Pelo menos foi a impressão que eu tive. Talvez seja esse ar caricato aí que você tá falando, Marcos, assim, dele ser meio quitele, assim, né? Agora, o que eu ia falar é que, cara, eu adoro esses personagens aí de segundo escalão que ficam, sabe, entre as duas operações, assim, são plausíveis. Você percebe que não é 007, assim, sabe? Eles estão trabalhando, cara, pra eles é trabalho. Alto, põe o holograma. Esse é Grifter, sem dúvida. Também conhecido como Cole Gash. É um ladrão, um vigarista, um bandido, uma desgraça. Eu o conheço. A gente agora precisa falar um pouquinho dessa terceira força, né? Que é a Corporação Halo, que é liderada lá pelo Jacob Marlowe. Aparentemente, ele tem os próprios operativos dele, né? Ele usa essa empresa como fachada para financiar os próprios operativos, né? Os CATs, o Cover Action Teams. Fala um pouquinho desses operativos, o Mauro. E a gente pode chamar eles de Wildcats? É, exatamente. A série dá a entender que eles são os Wildcats, porque eles não são Cats, né? Não são Cover Action Team de nenhuma das duas grandes forças, né? A equipe da Halo, a equipe do Marlowe é independente e é quem põe fogo na coisa, porque eles não estão ligados, eles atacam os dois lados e acabam causando um conflito a Skywatch e ao AI. E a equipe dele é muito bacana, né? Dá a ideia de uma equipe de elite, cada um com a sua função, com a sua habilidade especial, né? Tem a Void, que era operativo da Skywatch. Quando ela participa lá da experiência para tentar acessar as outras dimensões, né? A sangria que é falada, a pessoa da Natasha acaba morrendo e acaba vindo um outro ser, que inclusive usa uma máscara para aparecer como a Natasha era. E ela tem o poder de fazer teleportes utilizando essa outra dimensão, né? Essa sangria. Na equipe também tem a Kenesha, que depois a gente vai descobrir que ela é alienígena, ela é do mesmo planeta do Marlow, e ela veio na mesma missão. Ela é a inteligência por trás das operações, ela que planeja a estratégia. E por fim nós temos o Cole Cash, né, o bandoleiro, que é o personagem mais cool do Wildstorm, né? Ele era um operativo da OI, de elite, né, um assassino de elite, que era dado como morto. Tem alguma coisa a ver com o projeto secreto aí do John Lynch, que não é mostrado nessas 12 primeiras edições, mas ele acaba se desligando da OI, é dado como morto, e ele entra para a equipe do Marlow, e ele é o melhor assassino, e ele tem algumas das melhores cenas de ação da série. Então é muito legal ver essa equipe pequena agindo, né, de maneira coesa e eficiente. E na sétima edição entra o John Colt, né, que era o último operativo aí dessa equipe, que estava infiltrado na OI, e que a gente vai descobrir que ele também é um alienígena do mesmo planeta do Marlow e da Kenesha. Excelente em combate, e ele tem uma história muito longa, né, que vai mostrando em flashbacks aí no decorrer da série, mas nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais pra frente. Que, por sinal, no universo original, ele é o Esparta, né? O espartano, né? É o que eu falei, eu não tenho esse pré-conhecimento. Eu tô evitando de ter, mas eu acho que o Regi deve falar melhor sobre isso que eu. O John Colt, ele é o, vamos dizer assim, o herói original que depois o espartano reproduz, né? O androide espartano reproduz esse personagem, né? Vamos dizer assim, a matriz original era esse querubim, que ele tinha os poderes parecidos com o Majestic, né? Ele era tipo um super-homem, assim. E ele morreu, né? Na missão do Team One, né? Morreu, e aí foi usado as impressões cerebrais dele para compor o espartano lá, né? O androide, né? Mas, cara, é assim, eu achei ele o mais legal de todos aí. Acho que o bandoleiro é... Se a gente falou que o visual criado pelo Jim Lee não é tão inspirado, eu acho que o bandoleiro, ele criou um personagem icônico, nível, assim, Wolverine. É um personagem pra sempre, cara. Uma hora ele vai pegar e vai cair no gosto popular, assim, porque ele é um puta personagem visualmente bacana, cara. Quer falar alguma coisa, Luiz? Não, eu não acho não, velho. Eu acho ele tipo um Gambit com a máscara legal, velho. Parecido com o Deadpool. Era o que eu ia falar, eu acho ele muito parecido com o Gambit, bicho. Então, cara, mas o Gambit, tirando que a gente, assim, tem uma coisa, sei lá, não sei se é latina, ou é coisa mesmo de homem, que a gente não suporta boy band, não suporta cara que se dá bem com mulher, meu, tirando... O Gambit já é um personagem legal, muito legal. É que aquela enrolação dele com a vampira encheu o saco de todo mundo, né? Mas o Gambit já é legal. O bandoleiro é mais legal ainda. Foi, tanto é que o Luigi tentou depreciar o personagem elogiando a máscara. Não foi isso? Ele falou um personagem ruim com uma máscara legal. Pronto. Eu tenho como argumentar mais do que isso, cara. Não, eu concordo com o Regi, cara. E o bandoleiro é anos luz à frente no aspecto foda do que o Gambit. Porque dá a entender que ele é um puto operativo, que ele era um cara Black Ops, que ele era um baita assassino da OI, virou Rogue aí, virou agente independente aí da Halo, né? Não mostrou as razões pra isso, mas... Porra, as cenas de ação dele são muito foda, e ele tem um bom senso de humor. Eu gosto desses lances que ele e a Kenesha ficam se provocando. Pô, achei um personagem muito bacana. E tem muita coisa assim sugerida aí, né? Porque no universo original da Wildstorm, a Kenesha, que é, no caso é a Savante, né? Ela é filha da Lucy Blaze, né? No caso, a Zilla, devota, né? Com esse Lorde Majestus, né? E ela não sabe que ela é filha da Lucy Blaze. Ela é tida como uma irmã. E outra coisa, ele também tem a devota com a atenção com o Cole Cash. Nas edições que a gente já leu aqui, eles têm uma conversa rápida, né? E assim, ela dá uma dica já pra Cole Cash. Quer dizer, eles já têm uma história, né? E que eles têm essa história também no universo original. A hora que ela vira pra ele, ela dá a dica lá pra ele. Você vê que ela tem a agenda própria dela mesmo, como vocês disseram. Mas a hora que ele pergunta, por que você tá me ajudando? Ela fala, porque você me pertence. Eu falei, caralho, isso. Todas as mulheres tinham vontade de falar pra gente, mas não falam. Cara, eu já pensei, meu, que o bandoleiro deve sofrer na mão dela, cara. Ela deve, sabe, se entaralha alienígena assim, meu. Porque o cara ficou miudinho, meu, assim, ficou, sabe, encolhido, assim, falou, meu Deus do céu. Ela já tá falando, baixa as calças aí. Ele compra o traje Gimp junto com o Alfred lá do... Não, cara, é assim, o bandoleiro, ele sempre sofreu, meu, na mão da devota, né? Foi ela que treinou ele, né? No, como assim, falar no passado, né? Na versão original do universo Whitestone, ele é daquele Team Seven, né? Que era ele, o Lynch, eles formavam um grupo que se voluntariou para uma experiência onde todos eles ganharam poderes, né? Alguns deles, desse Team Seven, já era querubim, então eles só se infiltraram, mas outros não. Que nem o Cole Cash, ele ganhou poderes psiônicos que ele nem usa. Depois disso, o cara ficou perdido, revoltado, sabe? Veterano tipo Rambo, assim. E aí a devota pegou ele e treinou ele com os segredos da Coda, né? É o grupo dela, alienígena, né? Como se fosse uma ordem de Amazonas, assim. Então o cara é um puta de um operativo, assim, né? Eu realmente acho, assim, o visual dele fantástico. Ele, tanto de sobretudo, quando ele não usa sobretudo, a máscara dele, cara, é muito emblemática. É sacanagem comparar com o Deadpool, meu. Por mais que o Deadpool tenha sido feito pelo mestre, cara, o Deadpool é duas bolinhas, uma bolinha branca, uma bolinha preta, uma bolinha vermelha. O Life fez isso, tipo, se ele tivesse, assim, um aneurisma, ele ainda conseguia desenhar o Deadpool, né, meu? Mas você sabe que nas histórias, pelo menos eu tava lendo, relendo agora essas de Alan Moore, tem um personagem lá que ele desenha, que aparece também nas histórias desenhadas de Lee no começo, que é, porra, é o Deadpool todinho, sabe? É um vilão que... Sim, porra, é um daquele trio, né, que tem o Android. É o Deadpool todinho, assim, a mesma máscara, mesmas cores, mesma coisa. É, ele é só mais canastrão, né, ele faz parte de um trio, assim, né, que cada um tem uma habilidade. Foi o que eu falei, meu, o White Story, ele não tem originalidade, mas pro final, talvez com a entrada do Ellis, assim, né, quando entrou aquele Stormwatch Black, talvez tenha vindo alguma originalidade disso, mas eles são derivados, cara, como conceito do universo é que é legal, né? Só pra eu concluir aí desse grupo de Wildcats novo aí do The White Storm, que de todos que eu mais gostei foi o John Colt. Reinterpreta um personagem como um personagem negro, né? E ele dá a entender, conversando, né, que esses alienígenas, eles não são só de subespécies, assim, igual esse clado que você falou, Luiz. Eles também são de, vamos dizer assim, de classes sociais diferentes. E ele era tipo um jagunço, assim, um pé de boi, um cara mandado, um pau mandado. Então ele vem pra Terra, por isso que toda hora ele usa terno, ele quer tomar champanhe, ele quer desfrutar do melhor, porque ele tá, sabe, assim, ele tá numa missão que não é da espécie dele, assim, da classe social dele, assim. Aquela sequência no Japão feudal, pra mim, é a melhor coisa da série. Eu acho que eu tava lendo também Lobo Solitário junto, então uma coisa casou com a outra. Eu achei aquilo lá maravilhoso, cara, maravilhoso, assim. É a parte que eu mais gostei dessas duas edições, é essa luta aí, eu acho. Eu nem vou falar, eu vou deixar de presente pro Mauro falar, porque eu sei que ele gosta mais, cara. Pô, a sequência de ação que passa no Japão medieval, no flashback do John Colt, na nona edição, é um negócio espetacular. Ele é bem uma homenagem mesmo ao Lobo Solitário. Parece ele... naquela situação de samurai no Japão, mostrando que a equipe dele tá aí na Terra, né, há muito tempo. Ele pega e enfrenta aqueles cortes que ele parte o adversário no meio, igual o Itogami fazia, e no fim recupera um artefato alienígena ligando com a história no presente. Para mim, essa é a melhor sequência de ação de toda a série até agora, juntamente com a sequência na sexta edição, em que os assassinos da OI tentam matar o Michael Cray. E aí rola uma porradaria estilo Jason Bourne levado ao cubo, com muito sangue, tiroteio, uma pancadaria bem cru. Essas, pra mim, são as duas melhores cenas de ação da série inteira. Cara, essas cinco páginas aí do Samurai rendiam a série própria. Essa é só isso que eu lhe falo, velho. Por favor, eu estou procurando alguém que mora neste bairro. Ei, você não é Cole Cash? Por acaso eu conheço você? Você me roubou $50 há 8 anos, se lembra? Eu não sei, eu roubei muitas pessoas. Ei, Cole Cash! Como ele, por exemplo. Como o Dão falou, esses personagens muito interessantes, eles vão surgindo mais pro final desse primeiro ano e eles quase não são explorados, né? O prefeito tem uma participaçãozinha ali pequenininha na última edição. A gente percebe que é o Jack Hawksmoor, porque ele levanta lá o pé e a gente vê aquele solado do pé dele, que é bem característico do personagem do Authority, e depois ele sai correndo e mergulha, não, vou pra uma outra cidade, eu nem lembro qual é a cidade que ele fala que essa hora, essa cidade vai estar uma maravilha e tal. E a Doutora e a Jane Sparks não foram tão exploradas agora, teve uma edição que eles exploraram mais aqui, mas eu acho que vale a pena a gente falar, nem que seja rapidamente, da Jane Sparks, porque aquele conceito dela viajar pela mídia, pela internet e através da mídia em si, cara, eu acho aquilo sensacional, viu? Você que acha que ela é um meio que uma retratação do Ellis pra Jenny Quantum, né, Regi? Sim, cara, eu acho sim. Eu acho que ele terminou a 12ª edição do Authority fazendo um salto, né, uma transposição, que o espírito do século XXI seria quântico. Como essas edições foram no começo dos anos 2000, assim, acho que ninguém tinha plena consciência do valor da informação, né? Que hoje, vamos dizer assim, é praticamente a arma mais poderosa que a gente tem no mundo, né? Que é a questão da informação. Você vê, a gente tá vendo fake news sendo falado por aí. Hoje todo mundo tem um dispositivo, tá conectado. O que eu acho que ele fez? Ele falou assim, vou corrigir, vou me retratar, que o espírito do século XXI, ele vai ser informacional, ele vai ser uma coisa assim, que trafega entre as mídias. Ela ainda tem um pouco assim, ela tem um pouquinho, parece um pouquinho assim, poderes elétricos. Ela manteve o nome, né, Jane Sparks. Se você for pensar, teria que ser o nome do espírito do século XX. Mas eu adorei também essa atualização dela, né? Em primeiro lugar, ela é chinesa, né? Ela é Jenny May Sparks. Ele tá resgatando aí o personagem original, né? Lá da 12ª edição, quando a Jane Sparks reencarna numa chinesinha. A doutora, ela é uma versão do doutor lá do Authority. Também é uma chinesa. Dessa vez, ele também fez aí um merchap, assim, uma fusão com aquela Shift, né? Com aquela personagem alada do Authority. Então, o nome que ela tem é daquela personagem, só que ela tem os poderes do doutor, né? E ela é, assim, um xamã global. O Ellis, ele aproveitou nas 12 edições para mostrar, né, as forças e as peças do tabuleiro, e no finalzinho ele mostrou que vai ter um quarto poder envolvido, que são essas pessoas que estão assim, elas estão fora do controle da OI, da Skywatch, e elas também não vão trabalhar com a Halo, né? Porque a Halo aparentemente tem uma missão própria que a gente ainda não sabe. Então, vamos dizer assim, esses daí seriam o mais próximo do conceito assim de super-heróis que nós vamos ter. Provavelmente vai ser ela, a doutora, né? O Jack Hawksmoor, né? Vão ser esses personagens aí que ele vai trabalhar. Eu espero realmente, assim, eu acho difícil ele usar alguém de Planetary, né? Que ele tem um certo trauma com Planetary. Mas eu torço que sim, cara, porque seria muito legal ver aí um personagem reformulado de Planetary. Eu acho que o baterista encaixaria direitinho aí, viu? Porra, quando o prefeito apareceu, a primeira imagem de cara era baterista. Assim, de cara. De porra, baterista, fodeu agora. Quando depois apareceu o pé, aí tudo bem. E ele também deu essa revitalizada no poder dele, mas foi a primeira que ficou na minha cabeça, por causa do visual, foi o baterista. Mas o nome prefeito é excelente, né, cara? Ele é o mendigo que é o dono da cidade, cara. Então, puta, cara, eu adorei isso. Eu adorei. É aquele sujinho da esquina que todo mundo conhece e tá sempre por ali, né? E o cara é super poderoso, né? E se você relacionar com o Jack Hawksmoor original, ele era uma pessoa que sofreu experiências alienígenas. Então, você pode ver assim, ó, aparentemente, a Jane Sparks, ela nas visões lá que a doutora tem, são os demonitas usando um coração artificial para criar a Jane Spark. Provavelmente, esse Jack Hanksmore, o prefeito, é alguma experiência dos demonitas, né? A doutora mesmo, ela vê aquela balsa cheia de alienígenazinhos na janela que parecem ser, assim, um pouco com os demonitas, não sei, aí já sou eu extrapolando demais, mas eu acho talvez que nessa nova versão aí os demonitas não vão ser aquele vilãozão mesmo, assim, tão ruim, sabe? Uma mistura de ninhada, alien, com Screws. Eles vão ter talvez assim uma, vamos dizer assim, não vão ser tão maus assim, não sei. É porque o Jack Hanksmore do autor, ele era, tudo bem, ele foi lá sequestrado para alienígena, né, teve os implantes, mas o jeito de atuar dele, sobretudo nas duas edições do Ellis, dava aquela impressão dele ter nascido para aquilo, né? Era um cara que convivia muito bem com o que foi implantado nele, né? Então ele era um cara que partia para porrada, que conversava com a cidade, que inclusive é um personagem mais, eu acho que o personagem mais foda criado nesse século ainda hoje. Estamos em 2018, não foi criado um personagem tão foda quanto ele, assim, de conceito, de ideia, do poder, do que ele, e com, não só do poder, e de como ele usa o poder, né? Mas esse com essa cara de bicho, a primeira cena do cara tá olhando pro céu, e a mulher passa assim, tá olhando o quê, né? É muito doido o cara, pô. Até o cara que foi abduzido, né? Que foi usado pelos alienígenas ali pra ser todo modificado, né? Então ele é muito doido, velho. E a forma como ele usa o poder de novo, né? Que ele sobe ali daquele mergulho. Aquilo ficou muito foda, tá louco. Cara, e a Voodoo também passa, né? Nessa hora ela também passa. Você vê que ela tá, por enquanto, ela tá periférica, mas uma hora. Eu acho que ela entra nesse grupo, cara. Eu acho que ela entra, assim, até por ser essa questão de ser uma híbrida, assim. Já tem a terceira força, que é os Wildcats lá da Halo. Eles vão ser um quarto poder, assim. Nós vamos ver isso aí no segundo ano, com certeza, cara. É um grande risco fazer isso a uma guerreira, querubim. Você poderia ter perdido seu braço. Eu gosto do perigo. Mas olha, tenha mais calma com a Voodoo. Ela não teve o seu treinamento. Nós estamos em uma guerra e ela não é uma guerreira. Já ouviu falar das armas secretas? Segundo o que estava escrito na pedra que encontramos, ela é a única que pode controlar a esfera. É, isso é verdade. E com certeza ela é muito atraente, não é? Não para mim. Mulheres... começar nossas indicações. Eu queria que, assim, que a gente indicasse pelo menos uma indicaçãozinha de cada. Começa aí, Dãozinho. Eu vou indicar o primeiro gibi do Ellis que eu li na vida e que continua ainda muito bom. Não tá tão atual, vá lá, mas continua muito bom, que é Frequência Global. Muito baseado no que o Red falou no começo do programa, né? De como o Wildstorm parece ser planejado pelo Ellis para virar uma série de televisão, né? Que Frequência Global, desde o começo, nem nunca negou, né? É bem escancarado. É uma série de televisão no gibi, Então tem essa proximidade aqui da forma como ela está montando sua narrativa. Manda a sua, Luiz. Queria indicar uma série que saiu aqui na afinada revista mensal Marvel Max, é a Nova Onda, Next Wave, do Warren Ellis e do Stuart Immonen. Só com personagens assim que ninguém dá bola no universo Marvel, a Monica Rambeau, a foi uma vez Capitã Marvel, a Tabitha Smith, a Dynamite, o Iron Stark, o Homem-Máquina, Elsa Bloodstone, que é uma caçadora de vampiros, o Capitão e o Dick Anger, que é uma versão despirocada do Nick Fury. Cara, torci muito que saísse pela Salvat, assim, dois encadernadozinhos assim, beleza, cara. Muito bom aquilo ali. E o Stuart Immonen destruindo ali nos desenhos, né? O traço do cara tava o fino ali naquela série. Roubou minha indicação, tem que pensar em outra coisa agora. Manda a sua, Mauro. Pra não cair nos clichês do Warren Ellis, no, nas séries mais Transmetropolitan, etc., eu vou sugerir o arco dele nos Thunderbolts, né? Thunderbolts, Fé em Monstros, saiu no encadernado pela Salvat, e ele reformulou os Thunderbolts para ser uma equipe de vilões a serviço do governo americano, caçando heróis não registrados na época, durante e pós-Guerra Civil. É muito legal. Ele faz esse lance político, governo se aliando aos malvados para conseguir cumprir uma agenda dele e escondendo o grande público todas as cagadas dessa agência governamental, especialmente as cometidas lá pelo Venom e pelo Mercenário, que é completamente maluco, e querendo passar uma credibilidade como uma agência governamental. Isso sem falar que eles são liderados pelo Norman Osborn, completamente fora da casinha. Então, a série inteira ela é interessante porque os protagonistas são essa mistura de mau sentimento com pitadas de psicopatia, como diria o ministro Barroso. Eita. Regi, fala a tua indicação, porque o Mauro roubou outra indicação minha também. Cara, eu vou indicar o livro do Ellis, que é o Máquina de Armas. É um suspense policial, bem assim, vamos dizer, clichêzão, porque já trabalharam demais com serial killer e tal, mas tem o temperinho do Ellis e ele capricha bem, cara, assim. É outro, assim, que tá pronto pra virar filme. Ele é um livro, né, meu? Mas você vê que o Ellis sabe trabalhar como ninguém, imagens. Então ele é imagético, assim. Você consegue visualizar o filme e algumas cenas, assim, né? É uma dupla policial que descobre um apartamento. O apartamento, ele é forrado de armas. Todas essas armas estão amarradas a algum caso não resolvido, né? Então só esse comecinho assim do plot já te atrai. Puta, o livro é muito bom mesmo, assim. É rápido de ler, é leitura ágil. Eu iria indicar antes o Transmetropolitan, que eu tô começando a reler agora, porque eu achava muito escrachado, assim, né? Me perdeu no meio do caminho, e agora eu tô tentando reler, porque eu tô vendo que ele tá bem atual, cara. Ele tá bem relevante, e o Ellis é exatamente isso, cara. Ele é o cara que, se você não entendeu o que ele tá querendo dizer, meu, é porque ele tá falando uma coisa que daqui a algum tempo você vai entender, cara. Ele é um cara visionário mesmo, com perdão aí de eu usar o adjetivo do Snyder aí, mas ele realmente é visionário, cara. Você pode reparar, cara, tudo que ele faz é vanguarda pra frente, assim mesmo. Bom, deixa eu ir pra minha indicação. O Ellis, ele tinha se especializado, quando ele tava na Marvel, já nessa última década, em criar conceitos, né? Então ele normalmente ficava um arco só numa determinada revista, normalmente o primeiro arco daquela revista ou uma reformulação, colocava ali o conceito e deixava pra outra equipe criativa tocar a bola, né? Ele tava especializado nisso. E uma desses conceitos que ele mexeu, que eu gostei muito, que isso já saiu aqui no Brasil, foi o arco dele no Cavaleiro da Lua. Ele usa histórias fechadas no Cavaleiro da Lua, né? O parceiro dele ali é o Declan Shalvey, que tá destruindo nos desenhos, e ele faz histórias fechadas, cada edição uma história fechada, e que no final acaba tudo se amarrando, né? Então, depois que ele saiu, o Brian Wood pegou, o Lemire também pegou o Cavaleiro da Lua, então ele se especializou muito nisso, em criar o conceito, jogar na revista, desenvolver aquilo por um arco e sair. Era basicamente o que ele estava fazendo antes do Jim Lee convencê-lo a assumir a curadoria desse novo universo Wildstorm na DC. Bom, é isso, pessoal. Como eu falei, a gente já deixa aqui o compromisso para voltar a esse tema quando terminar essa série principal e a gente ter o panorama completo. Com as outras séries que forem saindo, a gente vai poder complementar isso também. Até a gravação desse podcast, o único outro título que saiu foi o Cray, que também não está concluído ainda. Então a gente vai poder falar um pouco dessas outras séries numa próxima edição dos Sete Jagunços. Mais uma vez eu quero agradecer a presença de vocês, Dãozinho, Luigi, Mauro, Regi. Valeu, pessoal, esse foi o Sete Jagunços. Até a próxima edição, um grande abraço e tchau. Vocês conhecem aquela música Bamboleio, do Gypsy King, sabe qual é a música? Bamboleio, Bamboleio. Sim. Cara, você acredita que eu descobri hoje que ela é Bamboleio porque eu achava que era Bandoleiro. E sempre que eu lia essa porra, eu lembrava da porra da música do Bandoleiro. Aí fui procurar. Eu achava que era Bandoleiro. Não é Bandoleiro. Bamboleio. Bamboleio. Bamboleio, Bamboleia. Caralho, velho. Eu toda vez que eu li a porra do gibi, vi a música na minha cabeça, por causa do Bandoleiro. Gente, já começou cedo, viu, hoje. E a porra da música tá errada, velho. Puta que pariu. É truco que você não. Que você se apresenta cantando Bamboleio. Eu pensei nisso, mas fiquei com vergonha. Põe a caixa registradora aí, Andrei. Trim! Tô aprendendo com... Vai ter que colocar agora, Luigi. É, sim. Cara, eu acho que não. Essa, ela não é a primeira tentativa da DC de tentar dar um up nesses personagens, né? É, como a gente falou lá no início, teve uma tentativa frustrada de integração na época dos Novos 52, que eram aqueles títulos Edge, né? Teve título do Stormwatch, teve título do Bandoleiro, da Voodoo, fora alguns personagens que apareciam. A Fairchild chegou a aparecer no título do Titãs. Teve algumas outras aparições. Vocês chegaram a ler alguma coisa dessa época? Ou se talvez exatamente por isso, porque ninguém conseguia ler aquilo, que o negócio não foi pra frente? Bom, eu acho que essa é toda a resposta que a gente precisa pra essa pergunta. Cara, você sabe que pra se preparar pra esse podcast, eu até dei uma olhadinha, sabe, o que saiu. E, a princípio, quem escreveu o Bandoleiro, o Grifter, né, foi um autor que eu gosto muito, é o Nathan Edmondson. Ele escreveu recentemente um título do Justiceiro, da Viúva Negra, quem é Jake Ellis, sabe, um título que eu gosto pra caramba. Eu até fiquei com vontade de ler isso aí, mas deu e passou, velho. Graças a Deus. Se o Luigi não tivesse falado, o único comentário ia ser o grilinho. Cri, cri, cri. Chama o Jamerson. acordo entre duas grandes organizações. Cara, a respiração do Tarata tá me incomodando muito. Vamos ter que começar de novo aí. Eu tava falando, tinha um cara... É o rei, o rei tava aí no seu cangote. Eu fiquei desesperado. Não, eu tô fechado, pô. Cara. Tô de ouvido, tava... fiquei até assustado aqui. Não, tá vivo? Alô? Fui eu que morri ou foram vocês que morreram? Não, eu acho que foi o Dão. É o Dão. Fiquei com medo aqui de eu ter caído. Dão, tá vivo? Eu acho que a respiração misteriosa pegou ele. Pra mim tem duas... Não, pode falar. Não, fala você, Dan. Já falei demais. Eu achei que você tinha até ido embora, cara. Fiquei com pesadelo. Esse foi mais um Sete Jagunços, o podcast de quadrinhos que comenta as HQs que ninguém está comentando. Se você gostou do que ouviu aqui, considere fazer sua próxima compra clicando em um dos links do site Arte Final, que ajude a manter esse trabalho. Acesse artefinalhq.com.br e avalie conosco os gibis atuais e os clássicos, além de matérias, artigos e todos os episódios dos Sete Jagunços da Derrota. artefinalhq.com.br